longe daqui, meu termo é longe daqui. Eu falo que nem gente grande, gigante feito Davi. Vixe, meu demo muito antes do Harakiri. Harakiri, Harakiri. Produto prato mutante, demônio santo saci. Venci o inferno gigante, eu sou a puta que eu mesmo pari. Eu sou a puta que eu mesmo pari. A puta que eu mesmo pari. Que eu mesmo parei.